sable, balançable. Go, go, go! Esta noche linda de tu

uma pulga na cama, na cama. Toquei nela e ela saltou. Thank you.

Sonho de verão, no toque do teu telefone. Se um dia eu adoro

Eita.